Army, 6 June 69. Accepted Special Forces. Helicopter and language qualified. Expert in light weapons and guerrilla warfare. Sylvester Stallone is back as Rambo. Rambo's the best combat vet I've ever seen. His mission, to locate American POWs in Vietnam. Olá, amiguinhas! Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao podcast de domingo, dedicado a filmes para crianças. E que filmes para crianças vamos falar hoje, criança? É o Rambo, que não é para crianças. O Rambo não é para crianças. Não. Sabias que o Rambo tinha uma série de desenhos animados para crianças? Quero ver. Então temos que arranjar. Mas hoje vamos falar do Rambo 2, A Vingança do Herói. Tudo começa quando o Rambo é convidado para ir numa missão para salvar uns senhores que ficaram na guerra. E depois o Rambo vai no helicóptero buscá-los. E o que é que acontece? Encontra os prisioneiros e quer trazê-los de volta, porque eu estou-me a lembrar que esta mente é muito fraca. Só que a missão é abortada e ele fica lá no meio. E o que é que o Rambo faz quando é aprisionado? Ou mata pessoas. Temos que admitir que ele é o melhor do mundo a matar pessoas. Como é que ele mata as pessoas? Com armas. Só com armas? Com armas. E com helicópteros. E com pedras, e com paus, e com sandes de fiambre. Não é tudo? Tudo serve para matar pessoas. E depois, no fim, pega no helicóptero, mete os seus amigos no helicóptero e volta para casa, onde vai, além de salvar as pessoas, dar porrada naquele que o deixou lá ficar. Gostaste deste filme? Sim. Conta-me lá a melhor parte do filme, para ti. Todas. Qual foi a parte que deixou mais triste? Quando a amiga dele morreu. Mataram a amiga? Sim. Porquê? Não sei. Porque ela era do bom e elas eram do mal. Quem é que achas que é o bom neste filme? É o Rambo e os amigos e a mim. O que é que tu achaste deste filme? Muito bom. Bom? Queres ver o primeiro Rambo? Sim. Estes são 5. Este é o segundo. Que eu acho que tem que ser o Rambo que toda a gente tem que ver primeiro. E agora estamos aqui a falar e está a começar o Rambo 3. O que é que está a acontecer? Está numa luta. Com quem? Com o Rambo. É um senhor parecido com o Rambo. Parece daqueles jogos, não é? Aham. No PS4. Quem é que irá ganhar? O Rambo. Ui, mas ele está a apanhar. E pois é. Ah, porque o outro tem cabelo de menina. O Rambo tem cabelo de menina também? Não. Não. Tem cabelo de homem? O Rambo teletransporta-se. Porquê? Está sempre em todos os lugares. Camufla-se, passado um minuto está na China. Passado um minuto está a matar pessoas. Passado um minuto? Está a destruir casas. Achas que o Rambo dorme? Não. Porquê? Está toda a noite acordado. A fazer o quê? Matar pessoas. Achas que se o Rambo andasse à solta no mundo matava todas as pessoas do mundo? Não, só os maus. Como é que o Rambo sabe quem é bom e quem é mau? Não sei. Olha, o que está a acontecer agora? O Rambo está a apanhar. O Rambo está a apanhar? Aham. Coitado. Tenho de ver o Rambo 1. Ei, meu portal. Ah, também porque ele está a perder porque o outro tem paus e o Rambo não. Quer dizer, o Rambo também tem, mas o outro tem 2. Mas os paus do Rambo são muito melhores. Sim. Os paus do Rambo são os pés. Pronto, entretanto estamos aqui a falar convosco e estamos a ver a luta inicial do Rambo 3, em que ele está à porrada e o seu capitão olha para ele, aparentemente precisa dele para mais uma missão, e o Rambo está prestes a matar um senhor, que parece o Aquaman, e toda a gente diz, mata Rambo, mata, o que é que o Rambo vai fazer? Rambo, mata, o Rambo não matou. Não matou, o Rambo é simpático, não quis matar o Aquaman. Quem é que achas que ganhava numa luta entre o Rambo e o Aquaman? O Aquaman. Porquê? Ela é mais forte. O Aquaman? O Aquaman é mais forte que o Rambo? Sim. Porquê? Então é mais forte, é mais forte. Desculpa, o Rambo para já anda mais tempo debaixo d'água que o Aquaman. Não. O Rambo consegue saltar debaixo d'água e apanhar um helicóptero. E o Aquaman consegue? Sim, porque ele é praticamente todos os animais que andam na água. É que o Aquaman, antes de sair da água, tem que ir ao cabeleireiro, tem que ir fazer ginástica, tem que fazer as sobrancelhas, tem que ir fazer pintar os lábios. O Rambo não. O Rambo pega num pau e pumba, pumba, pumba, pumba. Não é? É. Quem é que achas que ganhava uma luta entre o Rambo e o Batman? O Rambo. Porquê? Porque o Batman é fraco. É fraco? Sim. Porquê que o Batman é fraco? Agora estás a reclamar, hein? Quer dizer, tu não podes dizer só que o Batman é fraco. O Batman é fraco e o Rambo ganhava porquê? Porque o Batman é fraco. O Batman tinha os seus barquitos, os seus aviões, os seus carros. E o Rambo tem o quê? Tudo. Um pauzão para lhe dar nas costas. Sim. Já chega de episódio de Rambo? Sim. Até numa luta entre o Rambo e o Comando. Não sei. Era empate para sempre? Uh-huh. Achas? Sim. Então vá, deixa adeus aos meninos. Adeus aos meninos e às meninas. Como é que é? Santo Domingo. Santo Domingo, Ave Maria. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Rambo, what most people call hell, he calls home. No law, no war can stop him. Sylvester Stallone is back as Rambo, First Blood Part 2.